Rádio Relógio 580 AM. YJ465, Rádio Relógio Federal, 580 kHz, AM, ondas médias e 4.905 kHz em ondas tropicais, Rio de Janeiro, Brasil. Observatório Nacional, 17 horas, 2 minutos, 0 segundos. Aquela palavra que ele colocou na nossa boca. E por quê? Porque nós não estamos usando ela. O salmista entendeu, eu não sei se o rei Davi que fez o salmo 39, mas parecia com ele. É tipo de pensamento Davi. Ele entendeu e disse assim: e de minha boca não tires nunca de toda a palavra da verdade. Pode tirar um pouco, ele desprezou, Deus está dando um susto, mas de todo não. Porque na hora que ele se acertasse com Deus, ele ia usar essa palavra. Ô, meu irmão, vamos aprender com os homens bíblicos, essas pessoas que serviram a Deus, que escreveu a Bíblia Sagrada, para nós sermos abençoados. E continuou o rei Davi falando: pois me atenha aos teus juízos. Davi nunca tirava as declarações de Deus, o que Deus fez, diante dos olhos dele. Agora, se Deus tirasse a palavra, como é que ele ia fazer o juízo acontecer? Ele não sabe de tudo, não, só um pouco. Não tira de todo. Observatório mas um pouquinho, Nacional, pouquinho, 17 horas, 3 segundos. Agora eu quero orar. Zero Deus, a situação pode estar séria para essa pessoa que está orando comigo. Mas não está mais sério que o Senhor, não. Eu agora uso a tua autoridade, a fé que o Senhor me deu. E eu paraliso toda a ação do inimigo na sua vida. E eu mando, crê comigo agora, hein? Toda obra maligna sai, não volte mais, em nome de Jesus. E você diz amém. Semeando a fé, com o missionário R.R. Soares. Faça parte das multidões que têm sido abençoadas por este ministério. Ouça mais mensagens nas plataformas digitais Deezer e Spotify. Assista também no canal do Missionário no YouTube. Acesse youtube.com/missionariosoares. Semeando a fé. A partir de agora, as notícias mais importantes do dia em destaque. Destaque. Prestação de serviço. Entrevista. O trânsito em tempo real. Você muito bem informado. Panorama da Relógio. Novo auxílio emergencial começa a ser pago na próxima terça-feira. Desemprego atinge maior taxa já registrada pelo IBGE entre novembro e janeiro. Cerca de 103 milhões de pessoas devem realizar compras para a Páscoa em 2021. Hoje é quarta-feira, dia 31 de março de 2021. Está no ar o panorama da Rádio Relógio. Rádio Relógio AM 580 e também pela 760 Vitória da Conquista. Panorama da Relógio. Panorama da Relógio sempre contando com a sua participação. Mais uma vez, boa tarde para você, Kelly Ribeiro.